Eu queria mandar um abraço especial pro nosso grande baterista reserva e grandíssimo amigo Guma. Ele não tá aí presente hoje. Ah, pode crer. Mas hoje a gente vai tocar aqui em homenagem a ele uma música que é a favorita dele, chama-se Cativeiro. Passa no céu e a neblina que cobre a manhã, na dança apressada dos carros em